3152, do you have a clearance at Marcel? 5-3, that is no information yet. Okay. Salvador, TAM 3305, sem informação alfa, autorização Recife. Autograma, TAM 3152, we have TSL 505, ok? 3305, Recife, aguarde 330, informação alfa. Está ciente da alfa, aguardando TAM 3305. 3152, 505, it's what? Sure, 505 is KSL. Okay, stand by, I will try talk with Sandra. Okay. Pronto, 3305. Recife, autorizado 330 na 58. Decolagem 10, curva esquerda, Pucaracaju, 1935, transponder 5035. Aguardo para cotejar o 3305. Salvador, Oceania 6224, na Ponte Una, posto de estacionamento. Na Una, reportáxi. Reportáxi. A autorização está nessa frequência? 1219. Yeah. 3152, confirm the timing of the delay message. Solo Gol 1074 para cópia? 74, escute alfa, aguardando cópia. Guardando a oportunidade de ir pela Peruísque 50 nesse horário para minimizar o atraso? Esse horário é autorizado voar pela rota alternativa. Ok, então solicita via Peruísque 50 então para Guarulhos. Eu vou confirmar como é que tá o seu plano. Aí eu lhe informo qual vai ser a rota autorizada. Tá bom então. Ground down 3152, that message is delayed until 0040. Ok, 0040. Confirm. 3305, cotejo de autorização. Autorizado Recife, nível 330, perícia 58, decolando da 10 com curva esquerda na saída Puca, transição Aracaju, controle 11935, transponder 5035, TAM 3305. 3305, correto, reporte pronto. Encontrar pronto, TAM 3305. Total, escute a alfa, guarda de cópia, Guarulhos. Solo 4209 da Azul, tá pronto para o espécie acionamento no portão 08. solo Salvador, copiou o azul 4209. O azul autorizado, no 8 apartaxi. Autorizado, pushback acionamento, reportará o taxi 4209 da azul. Para o táxi, o Sané Armeia 224. Tudo bom, 7806072. 2 horas e 5 minutos, alternado Salvador. Frente 78 a bordo, ajuste 1011 via Índia, 18.000, ponto espera, 6224. 6224, 18.000. Voo 0074 na escuta. Afirmativo. Qual é a rota que o senhor tem na navegação agora? A navegação é Salvador, saída da El, Coral, pela Golf 677. Afirmo, o problema não foi autorizado conforme esta rota, é só um minutinho para a cópia. Ok. Boa noite, o Xanarinha 224, na espera pronta. 224, ingresso de decolagem, uma centena 10 nós. Afirmativo, entendeu? Então, livre linha de decolar, o Xanarinha 224. Está pronto para o táxi, está com 8.6 a bordo, autonomia de 3 horas e 25 minutos, alterna Campinas. Azul via Juliette Alfa, 1011, 18.62, ponto espera. Juliette Alfa, ponto espera 18.6, uma boa noite, boa semana, 4209. Ground 3, lá para 2. I try to find your delay message. Do you know when this message was sent? Negative. According to the company, is informed that there was a message delay at 0040. Okay, standby on. Hello. Team, que chamou? Tem 1935. Boa noite. Ah, eu vou lá aí. Quer saber pra onde o senhor vai? Controle Salvador, Oceania 6224. 6224, suba 190, sai da PUCA, vigilância. 190, PUCA, Jamaracaju, 6224. If find again, this message, if you pose, confirm with your company when and where this message was sent, maybe help. Solo 3305 no portão 5, solicita acionamento na posição. Autorizado, acionar na posição, reporte push. Chamada para o pushback, 3305. Azul 4209, está no ponto de espera, pronto. 4209, ingresso de decolagem 0989. A linha decola, 4209. Está autorizado Guarulhos, nível 240, pela rota inferior, decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda. Após voo direto de Elos, intercepta Golf 677 e após prossegue conforme a rota do seu plano. Controle 1935, transponder 5034. Sim, autorizado Guarulhos, nível 240. Aerovia interior, saída da El, fala da 10, com curva direita. É da El, tração lenta, até Ilhéus, pós RUF 677. Após o controle de voo, controle 1935, transponder 5034. 5034, transponder. 5034. Reto, reporte pronto. E agora, pronto, gol 074. Total 9908, cópia. Total pronto. Total autorizado Guarulhos 320, na Perisco 58. Decolagem da 10, curva direita, saída da Euleda, após Leda, direto Sagaz. Controle 1935 e seu transponder 5043. O reporte pronto, total. Decoladas 45, 1935. 435, boa. Boa. Salvador, uma boa noite. 4209 da Azul, decolado na Dael. 4209, boa noite. Contato radar na decolagem, vigilância, saída da Dael, voo 380. Vigilância em ascensão a 380 no perfil da Dael 4209. Salvador, é o Rio 5972, Ciente da Alfa, Galeão 320. Ciente, Alfa confere, aguarde 38 para... Confirma o nível? 320. Ciente, aguarde 32, Galeão 95972. 320, na sua escuta, Rio 5972. Polo Tan 3305, pronto para o pushback. 305, autorizado, reportar. Voltará para o táxi, Tan 3305. O Rio pronto para cópia? Prossiga. 5972, autorizado Galeão, nível 320, decolagem da 10, curva direita, saída da El Leda, após Leda, voa direto Bidev, intercepta Amperisk 50. Controle 1935 e seu transponder 5040. Aprovado Galeão 320, pista 10, curva direita, subida da El Leda. Após Bidev, Aperuísk 50, controle 1935-5040 no transponder, Rio 5972. O Rio correto, reporte pronto. Camará, 5972. Salvador, boa noite, aviário 5837, informação é Alfa. Boa noite, 5837, identifique, vista 040, chegada Bonf. Identificada 040, chegada Bonf, 5837. Oxené 6224, chame o centro 126 decimal 85 ou ainda 12545. 1265, 1245, 6224, Total, acordando com sua equipe de solo, após o Rio livrar o pátio de cargas, autorizado. Modelo de solo, aguarda o Rio livrar o pátio, após o Rio. 152 na escuta? Em contato novamente com o centro, até agora não acharam nada da DLA do seu voo. Está em coordenação lá, o CGNA e a companhia de centro. Azul 4209, chame o centro Recife, 128.8, alterne 133.25. 288, alterna 3325, 4209, bora. Ok. Solo TAM 3305, 3 horas e 35 de autonomia, 91 a bordo, alternativa Fortaleza para o táxi. 05 Juliette Alfa, espera torre 18.6. Táxi autorizado via Juliette Alfa, ponto de esperadão 90, torre 18.6, TAM 3305. Salvador, o Rio 5972, pronto para o táxi, com 3 a bordo, alterna Guarulhos, com 3:40. O Rio, táxi Juliette Alfa, 1012, 18.000, no quanto espera? Juliette Alfa, Rio 5972. Desça para 2.000 pés, ajuste no 0, no 2, reporte estabilizado LS. Desce para 2.000, 1 no 0, no 2, 5837, reporte estabilizado. Webjet 5716, reduza para 220 nós. Vai reduzir 220, Web 5716. Torre TAM 3305, ponto de esperadão 90, pronto para decolagem. 3305 autorizada, ingresso decolagem, uma centena das nossas. A linha decolador 90, TAM 3305. 12, autorizada, é para táxi, o voo. Chama táxi, voo. Torre, o Web 537 está presente, pode voar, Duna? Ativo, reporte estabilizado. Dona, reporte estabilizado, 5837. Eu vi o 5972, ponto de espera pronto. 5972, ali mantém. Ali mantém, Rio 5972. Total ciência, 3 a bordo, táxi Juliette Alfa, ponto espera, 1011. Três, obrigado, boa noite. Sete no meio, desça para 2.000 pés. Ajuste no 0 no 1, reporte estabilizado, LS. 2.000 pés, 1 no 0 no 1, reporte estabilizado, 5.7 no meio. Controle Salvador, boa noite. Tá, 3.305, vai cruzar 2.000. 3.305, boa noite. Contato radar na decolagem, vigilância, saída PUCA, nível 3.30. PUCA, 3.30. O 972 autorizado a decolagem, uma centena das nossas.